Primeiro, o tiro certeiro. Depois, a teia de laços. Abraços unindo couros. A faca, o fundo, o pontaço. Vertente que sangra quente, mistura de sangue e aço. Do peão, o riso contente. Da res, o berro de dor. Bainhas ficam taperas, prisioneiras nas guaiacas. Xaire e faca em algazara, entrelaçadas na dança, entrelaçadas na dança. Na espera do sangrador, parece um dia do Brasil. Da esperança, um ritual que talho a talho. Veste de mantos vermelhos, o chucro varal descansa. Veste de mantos vermelhos, o chucro varal descansa. Ao berro da restambeira, o rodeio vem chegando. Em lamentos farejando, o cheiro de sangue puro. Rodeia o capim trilhado, manchado de rubro escuro. Rodeia o capim trilhado, manchado de rubro escuro. O couro que foi pra estaca vai ser outro laço forte. Rodilha armada e morte, buscando outra vez campo afora, pra outros rituais campeiros, de risos, berros,